Você está ouvindo a ZYK603, Rádio Piratininga de Jaú Limitada. Transmitindo em 1070 kHz, Jaú, São Paulo. Seja bem-vindo nessa casa de caboclo. Bom dia, com muita alegria, na Piratininga, Casa de Caboclo, com Paulo Bosa. Não tem barro, estrada esburacada, isso é pinto de goiaba, isso é roda de cobre. Comprei um burrão ligeiro lá pra Tanda de Jaú. Mandei fazer um marreiro na sola do Corucu, pra nós viajar cantando no Brasil de norte a sul. Comprei uma viola boa, porque nós não desentoma quando canta o Opa, essa é a Piratininga 1070 AM e esse é o seu programa Casa de Caboclo. É tão gostoso saber que você está gravador, acabou com alguma coisa que você está gravando, agradeceu a Deus, né? Por mais esse dia maravilhoso que ele está nos dando, né? Por esse fim de semana, aí agradecendo pela família, pela saúde, né? Pelo seu trabalho, pelas suas amizades. Isso é muito importante, né? A gente agradecer a Deus a todo momento da nossa vida, e a gente tem que agradecer que Deus é pai e não é padrasto, não. Eu canto sem fazer força, minha voz é natural. Como é que vai aí? Eita, grande abraço, né, Emilio? Um abraço lá no patrão, né, na patroa, todo o pessoal lá do Dorival Bocini, da Dorival. Eita, povo, grande mais da quantia também. Grande abraço, Emilio. Tem uma pessoa aqui que tá comprando, hein, tá comprando um sítio. Dois arqueiros de vinho, três arqueiros, só nessa porta d'água aí, ela tem que ter água, viu? Agora, se tiver água na porta d'água, não interessa. Se não tiver água, não interessa. Porque muita gente tem aí, perto, né? Se tem água, tem um riozinho, tem uma vinha boa. Então aí já não interessa. Embora o caçador, tem churrasco de Mateus. É 6 horas e 21 minutos também, falando aqui já do açougue. Mini mercado super quilo, né, gente? E ali é carne de procedência, de verdade. Ali não é carne embalada, não, viu? Ali é no osso, né? É prazer e dianteiro que chega todo dia, né? Que maravilha, que gostoso. Você vai encontrar no açougue mini mercado super quilo, você vai encontrar da carne liga ao filé mignon, viu? Você tem aquela costela gaúcha, tem a costela rifa, tem a ponta de pita, o caldinho, a maminha, o miolinho da palheta também, tem o colchão mole, o colchão duro, o miolinho lotado, né? Tem o miolinho lotado, o contra filé, o filé mignon, a picanha, a carne de porco também, tem tudo que você gosta, né? Tem aquele corinho de porco, a corinha de feijão, a panceta, o pernilzão, né? A copa do lombo, o lombo, a pistelinha de porco, a pistequinha, o suan, hoje sexta-feira, só pra dar noção com o suan, gordura de porco ainda, lá no supermercado tem a gordura de porco, tem a carne seca, torresmo, a linguiça caseira, né? Tem os espetinhos, tem os miúdos, quer fazer uma língua de olho, tá, tem também, viu, campeão? Até o bucho pra fazer a dobradinha, tem. Eita, isso aí você vai encontrar lá no açougue mini mercado super fino, hein? Em Jaú é Rua Charota 3 do Amaral Carvalho, 367 no Jardim Pirizum. O telefone é o 3626-5045. Está lá o Elton, a Gaia, a Dormiela, o Capelli, a Vila, o Jefferson Canola, né? e os açougueiros. Tá lá o Bordoguinha. Oi, Bordog. O Marcão Caprione, o Zé Albertinho, o Wilson, o Adilson, o Lucas, o Luan, o Maurício, o Jesse. É o pessoal que atende vocês no açougue e mini mercado do Rio.